Carioca! Ô Carioca! Carioca! Oh. Conheço a esquina, vi gente morrer. Ei, deixa eu viver, minha música alta, deixa eu viver. Jesus na causa, amigos na casa, faz valer, ok, ok. Dia bom, dia ruim, eu faço valer. São lutas, plays, vermes, reis, rua. Faz valer uma ideia quente, marca de batom, pago a vista. Essa vida então, irmão, deixa eu viver. Nego velho, vem dizer que vê Cristos e sereias. Sei, previsto ser louco, fudido ser. No contato com isso, man. Sei como lidar com isso, man. É meu trampo, dolo, prejuízo, cola comigo, velho. Maldade em ninguém. Onde eu tô, tenho os irmãos. As gatas também. Fumando um bom, tem uns do bem, tem patrão. Santo não tem porquê, não é ficção. Subi a favela, flor. Minha donzela tem trançar na go. Dançando é sensacional. Desci a favela, flor. É Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Subi a favela, flor. Minha donzela tem trançar na go. Dançando é sensacional. Desci a favela, flor. É Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Mil missões, verdades em mil versões. Um pensamento bom me guia nas multidões cegas. Em suas razões, promessas, sermões, presunção. Eu pé no chão, me manter são. É a meta, almas em promoção. Gente que vegeta. A TV controla a mente, não processa. Contemplar o tédio lá fora, o tempo fecha, eu não tô nessa. Que bom, foi Jesus, a gente faz nosso papel. A prova vem do que eu fui, faz o seu papel. A cota é o corre que atribui, bom malandro intui. Na Babel, não atrasa ninguém, já contribui. Malandro bom conclui, ninguém entra forçado no céu. Maldade em ninguém, onde eu tô tenho os irmãos. As gatas também, fumando um bom, tem os do bem, tem os patrão. Santo não tem porquê, não é ficção. Subi a favela, flor. Minha donzela tem trançar na go. Dançando é sensacional. Desci a favela, flor. É Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Subi a favela, flor. Minha donzela tem trançar na go. Dançando é sensacional. Desci a favela, flor. É Deus quem zela, fé a vera. Eu vim das vielas de Dantal. Eu vim das vielas de Dantal.